branco? Você quem faz. Vai, vai, vai, sai, não quer ficar. E diz que vai, vai, vai, mas cai numa conversa assim. E vem, vem, vem, meu bem, vem só pra mim que eu vou também. Vai, vai, vai, sai, não quer ficar. E diz que vai, vai, vai, mas cai numa conversa assim. Vem, vem, vem, meu bem. Programa em branco ao som de Wilson Simonal, a nova dimensão do samba. Simonal ontem teria feito aniversário. Estamos aqui celebrando ele através da curadoria musical do grande Ivan Bala. Eu sou Paulo Gontijo, ao meu lado direito, homem que não sabe fazer conta, Vinícius Oberg. Não, a gente está celebrando o Wilson Simonal e o aquecimento global, né? Que a gente está falando de sustentabilidade aqui, você é uma prova viva. Viva, viva, viva. Esse programa é gravado, não é ao vivo, infelizmente você não pode ligar e participar. Mas ele está sendo gravado na véspera desta quarta-feira gloriosa, quando cai um pé d'água monstruoso, que eu não tenho dúvida que será atual até a hora desse programa ir ao ar. Para quem não estava escutando o nosso programa, a gente está aqui conversando com o Ricardo Gonzalez. Ricardo é arquiteto, está conversando com a gente sobre arquitetura sustentável. Certo, Vinícius Oberg? Certíssimo. E já tenho. Posso mandar uma pergunta? Vai, Paulinho, vai, vai, vai com fé, Vinícius Oberg. A gente, Paulinho e Ricardo, a gente convive, eu convivo diariamente, trabalho com o mercado universitário e a gente vê aí que a galera fica ansiosa para descobrir novas funções, né, novos segmentos. A gente tem visto muita engenharia com uma oferta muito grande de empregos, o cara que ainda está na faculdade já com oferta de grandes empregos. E eu vejo na arquitetura sustentável uma nova área que vai gerar milhões de empregos no futuro, né? Como é que você enxerga esse boom e você está vivendo esse surgimento, esse nascimento da arquitetura sustentável? Eu enxergo com muito bons olhos, até porque a gente tornou isso, né? Toda a equipe que trabalha com essa empresa, com a Arquear, na qual eu tenho a oportunidade de participar efetivamente, nós vimos com muito bons olhos a partir do momento em que temos uma série de oportunidades e participando desse momento de crescimento, né? É como se nós hoje não tivéssemos a chance, vamos dizer assim, quer dizer, estivéssemos tendo a chance de participar da história efetivamente, escrevendo algumas linhas dela. E onde a gente vai concluir isso amanhã, quando saírem as notícias no jornal, vamos dizer assim, né? Então, inevitavelmente, essa utilização de materiais de cunho sustentável na construção civil, ela fatalmente vai agregar muitos valores e, sem dúvida nenhuma, uma série de novos empregos, com novas funções, com novas gerências, com novas gestões. Eu não tenho dúvida. Vai reduzir o preço dos imóveis no Rio? Essa é uma resposta que eu diria que a gente precisava consultar. A pergunta Paulinho, de alguns milhões de reais. A gente precisava consultar a mãe Zara dos Búzios, porque esse é o meu desejo. Falando sem em imóveis, eu tô aqui num dilema monstro, porque eu tô querendo comprar meu apartamento. Então somos dois. Mas tá caro. Não, falando em imóveis, você poderia dar uma consultoria de sustentabilidade pra obra da churrasqueira do Paulinho? Ficou pronta? Você tá viajando, ficou pronta? A gente tem que comemorar, tá vendo? Só que essa churrasqueira provavelmente não vai ter nada de sustentável. Então tenta ajudar ele, porque eu acho que ela não vai fazer bem para a saúde dele, que o churrasco vai passar a ser diário ali. Não, vamos fazer churrasco vegetal para ele. Então, é difícil transformar um churrasco em sustentável. Não, é difícil, sem dúvida, você é pimentão assado, cara, beleza. Você acha que eu fiz uma churrasqueira para fazer pimentão assado, né? Tá, beleza. Vamos voltar pro próximo. Esse é um programa de sustentabilidade, não de vegetariano. Saindo do churrasco e indo para a academia agora, ligado? Eu quero saber se a academia está preparada hoje, já fazendo uma provocação, para formar profissionais responsáveis sustentavelmente. Eu diria que não só hoje não, mas pelo menos a questão de pelo menos há 10 anos, onde nós já vimos fazendo uma série de expansões internas, reformando o layout, trocando uma série de possibilidades. Não, desculpa, eu me referi à academia. Academia é a universidade, a instituição. Desculpa. Você achou que eu não ia provocar a sua obra. Não, desculpa. Eu sei, você já falou um pouco sobre academia e universidade. Okay. Então, na verdade, aí sim. Então, eu acho que... tenho certeza, por conta de algumas pequenas participações em corpo docente, de universidade, eu não tenho dúvida que os profissionais estão todos antenados, né? Estão todos voltados para esse emprego de materiais. E os novos acadêmicos, não tenho dúvida também, que já estão mudando a sua visão em relação a essa utilização. O jovem que quer entrar na universidade, quer trabalhar com sustentabilidade, com arquitetura sustentável, ele faz arquitetura e uma extensão, como é que funciona isso? Eu já tenho um curso de arquitetura sustentável? Já tem. De arquitetura sustentável, propriamente dita, na graduação ainda não. Mas ela é uma cadeira eletiva que pode estar sendo A cadeira, isso é uma informação, exemplo, importante, Paulo. Lógico, a cadeira de conforto ambiental, por exemplo, é uma cadeira obrigatória, né? É uma disciplina obrigatória do curso de arquitetura e urbanismo. Mas a PUC, por exemplo, tem uma pós-graduação em cidades sustentáveis, o que eu diria para você que, sem dúvida alguma, é uma excelente oportunidade para quem ainda não tem esse curso. Eu até pensei em fazer, mas além de já tê-lo concluído, hoje, sem dúvida alguma, me falta bastante tempo. É. Mas é um curso que eu diria para você, que me chamou muito a atenção pela inovação e da proposta, né? E a propositura propriamente dita do curso. O curso tratar especificamente de cidade, um MBA, de cidade sustentável. Eu achei isso fantástico. Isso é uma coisa interessante que você tocou agora, que eu acho que é o dilema de muita gente que abre sua própria empresa. Dá tempo de cuidar da cabeça também, ou a busca por manter a empresa funcionando às vezes faz você ter que escolher entre deixar a formação acadêmica um pouco de lado? Olha, eu não tenho uma receita própria para dizer assim, ó, façam dessa maneira, mas eu posso dizer para você o que eu venho fazendo há 6 anos e tem dado certo. Eu pratico budismo, uma filosofia oriental, há 6 anos, e eu diria para você que isso tem sido suficiente para cuidar bem e gerir bastante a minha vida empresarial, gerir minha vida pessoal, meu relacionamento amoroso. É, a minha relação com a família, tá tudo bem tranquilo. Tem tá ter, dando certo para mim. No caso, todo empreendedor tem que ter aquela válvula de escape, né? No seu caso é o budismo. É, no caso do Paulinho, eu acho que é o chope, né, Paulinho? Já foi mais, já foi mais. Eu comecei a meditar. Tá faltando, cara, tempo também. Não, eu comecei a meditar e arrumei tempo para isso. Eu vou te falar, faz muito bem para mim, assim. É, eu tenho tido uma vida mais... Não, eu também tenho que ressaltar positivamente aqui, que sempre antes do programa o Paulinho tá na academia, então não posso só criticar, tem que elogiar que ele tá correndo atrás. Muito justo, eu diria. Toda quarta-feira de manhã, sem falta. E Vinícius Berg, qual é a sua válvula de escape além de ir pra Nova York fazer compras? São várias, Paulinho. É. Eu sou empreendedor, eu tenho o bolso vazio, então eu fui pra programas culturais. Saulo Machado, você que é o nosso vagalume, vem, some e acende no jogo essa luz, não saber. Qual é a sua válvula de escape? A minha válvula de escape é o programa Rede. Toda quinta. E aproveitando para fazer o jabá. Que jabá descarado. Toda quinta-feira às 10 horas do Raquete Pinto. Também os programas, os podcasts lá no Facebook, a Rede. Para quem não conhece o Saulo é o nosso discípulo do Thiago Gomide. Ele tá aqui representando. Ele é o Thiago Gomide sério. É, exatamente. A galera pode acessar a rede.radio.br. Vai ver todos os nossos programas lá. A rádio, só um pouquinho, só realmente um versinho aqui. A Rede é um programinha rápido. Você sabe que eu toco uma pílula do programa no final, eu, né? Eu sei. Não, além de continuar fazendo esse chabá, eu vou cortar. Então é rapidinho, um programa super maneiro. Entrevistas com a galera que tá fazendo a internet. Então tem uma galera lá, por exemplo, o pessoal da Porta dos Fundos, né, do Kibe Louco, né, já deu entrevista agora, agora do Vivier. Então essa galera que tá bombando na internet, você conhece e vai conferir lá na Rede. Acabou o jabá? Acabou. Palavras sábias do nosso psicólogo do Texas, Saulo Machado. E a gente descobriu que a válvula de escape dele é invadir o programa dos outros e fazer jabá do programa dele próprio. Muito bem, Saulo Machado, assim é que se constrói um mundo melhor, entendeu? Vamos voltar para o nosso convidado, voltando para arquitetura sustentável e empreendedorismo, que é mais importante. Eu acho importante também que o Ricardo compartilhe com a gente a experiência dele de abrir um negócio próprio. Você sempre teve um escritório próprio, saiu da faculdade e resolveu dar com a cara no mundo e montar teu escritório, trabalhou em empresa. Como é que foi a sua trajetória aí? É, eu trabalho com meu pai também, arquiteto, e ele tem negócio próprio desde do curso universitário. É, eu comecei a trabalhar com meu pai aos 19 anos e vi uma grande oportunidade, então, da gente conseguir, eu diria assim, fidelizar os nossos projetos através de uma própria construção, vamos dizer assim, né? Então, nós tornamos o nosso mercado um pouco diferenciado porque fazíamos o projeto, ainda fazemos o projeto e partimos para construí-lo. E aí a gente entendeu que, de fato, isso garantia a fidelização do meio. Eu tive outras oportunidades, sem dúvida. Eu fiz estágio em alguns lugares, algumas empresas de engenharia, fui funcionário de outras empresas, de gerenciamento, o que tudo isso, sem dúvida, somou para um know-how de gerenciamento de projetos que eu diria bem interessante. Esse olhar de abrir uma própria empresa foi em função dessa necessidade em que a gente se via... Eu diria assim, eu me via obrigado a fazê-la por conta desse desejo imenso de transformar o mundo, como um sonhador, como um garoto universitário lá que queria mudar, botar um tijolinho diferente ali. Então, essa necessidade de abrir uma empresa foi por conta de querer se expressar de melhor maneira com uma filosofia própria, né? Sem precisar, vamos dizer assim, ou estar submetido a filosofias de empresas próprias, né, privada, onde a gente tem lá missões e visões da política da empresa, né, onde estaríamos claro. Obrigados diretamente a segui-las. Ou seja, você pode fazer a sua visão, levar a sua visão a cabo. A gente vai escutar uma música, nossa faixa gringa do programa. A gente vai escutar Alabama Shakes com a música Hold On. E daqui a pouco a gente está de volta para o bloco final do programa em branco. Branco, 94,1 FM. Só pra ver o que o negro tem, pra samba gostoso e fazer samba como ninguém. Subi lá no morro só pra ver o que o negro tem, pra samba gostoso e canta como ninguém. Tudo bem, programa em branco de volta ao som de Wilson Simonal, do álbum A Nova Dimensão do Samba, de 1964. Simonal ontem teria feito aniversário e é o nosso pano de fundo, vamos dizer assim, o nosso BG do programa de hoje. Curadoria musical do grande Ivan Bala, o nosso guardião das datas importantes da música popular brasileira. Esse bloco final é curtinho, rápido e rasteiro. Galera, o tempo está esgotando, nosso operador faz sinais desesperados que acabou. Saulo Machado, você que ficou até o final do programa por um milagre, que conseguiu não destruir o estúdio e deixar a porta liberada para qualquer emergência. Quais são os seus últimos comentários? Fiquei até o final porque é um grande prazer participar dessa mesa aqui. É para poucos. Eu quero dizer que se você sair na chuva, use galocha, use capa e guarda-chuva, coisa que o Paulo não fez hoje. É, eu tive que comprar guarda-chuva a 10 reais na porta do famoso terminal. Familhão. 10 reais, cara, me doeu quando comprar essa, enfim. Deixa pra lá. Vinícius Oberg, suas considerações finais do programa. Quero agradecer a presença do Ricardo, foi um prazer enorme. Agora com ele na rádio, um grande amigo. E que nessa onda da arquitetura, eu quero deixar uma dica pros nossos ouvintes. Programa Casas Brasileiras no GNT. Valoriza os arquitetos brasileiros. Muito é um programa sensacional. De fato. Boa mesmo. Quem gosta de arquitetura, tá lá disponível no GNT. Quem não tem GNT, acessa o site do GNT, que vai encontrar diversos programas. Isso, GNT. E quem não tem internet... Vai numa lan house, acessa o site do GNT. Internet, exatamente. Ou quem não tiver dinheiro, pede pro Berg que ele paga, não tem problema. Vai na sede da República. Ainda ofereço que pipoca. Eles cedem Wi-Fi para você. Ricardo, prazer imenso ter você no programa. O microfone é teu para as considerações finais. Fica à vontade, a casa é sua. Na verdade, me sobra pouca oportunidade agora, que eu diria das mais importantes, sem dúvida alguma, é agradecer pela chance de estar aqui, compartilhar esses momentos agradáveis com vocês. Sem dúvida alguma, foi um final de tarde muito interessante. Ainda podemos falar um pouco de coisa séria e com bastante descontração, num ambiente bastante agradável também. Agradecer a oportunidade para o Vinícius Oberg, sem dúvida nenhuma, que foi ele que proporcionou isso aí para o Paulo Montijo e nosso amiguinho aqui, o... Saulo do Texas. Saulo do Texas. O nosso psicólogo Texas dos anos 90. Se vocês então tiverem a chance de conferir um pouquinho do nosso trabalho, da Arquear, é no arqueararquiteturasustentável.com. Lá fala um pouco da nossa vida profissional, um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa política de sustentabilidade. E eu acho que é isso aí. Vamos batalhar para mais novas oportunidades. A recomendação do Vinícius foi muito interessante desse programa Casa Brasileira do GNT. Eu acho que é um dos poucos espaços hoje que valorizam realmente o arquiteto brasileiro. É muito interessante. Eu tive a chance de ver recentemente uma entrevista lá, acompanhar o projeto de algumas arquitetas brasileiras. Um negócio assim fantástico, eu diria. Além do programa ter bastante qualidade, trabalhos de muito boa qualidade. Programa, a fotografia, exatamente, muito bem lembrado. Pô, muito bacana. Oberg, você tá ligado no programa, gostei, cara. Uma informação relevante que você trouxe. Tá vendo? Parabéns, Oberg. Você eu vai não falo essa besteira, Você vai ganhar um biscoito Scooby no final. Olha só, pessoal, prazer estar aqui na rádio de novo, como sempre, como toda semana. Infelizmente, a gente não pôde fazer o programa de hoje ao vivo. Mas, de qualquer jeito, foi feito com muito carinho, debaixo de muita chuva nessa terça-feira. Um beijo pra vocês, até a próxima quarta-feira. E a gente vai agora finalizar o nosso programa com o Rodrigo Campos cantando Princesa do Mar. Beijo. Milanesa, maluca.